Foi por amor que Deus enviou seu filho amado pra me salvar, pra perdoar os meus pecados. Foi por amor que ele suportou a cruz pesada. E é por amor que ele vem, e é por amor que eu também vou lhe encontrar na madrugada. Foi por amor, foi por amor que o Senhor, que o Senhor falou comigo, me escolheu, me protegeu do inimigo. Foi por amor que ele suportou tamanha dor. Foi por me amar que ele sofreu, foi pra me salvar que ele morreu. Só por amor. Foi ele quem me ensinou a amar, me ensinou a amar. Aprendi a perdoar, aprendi a perdoar. Descobri o que é viver, descobri o que é viver. Com ele aprendi a andar na luz, aprendi a levar a cruz. Com ele aprendi a vencer. É ele quem dá forças pra levar esse fardo sem cansar, porque nele estou firmado. Se entre eu e a vitória tem um rio, minha cruz vai ser a ponte pra chegar do outro lado. Que ele suportou tamanha dor. Foi por me amar que ele sofreu, foi pra me salvar que ele morreu. Só por amor. Foi ele quem me ensinou a amar, me ensinou a amar. Aprendi a perdoar. Descobri o que é viver, descobri o que é viver. Com ele aprendi a andar na luz, aprendi a levar a cruz. Com ele aprendi a vencer. É ele quem dá forças pra levar esse fardo sem cansar, porque nele estou firmado. Entre eu e a vitória tem um rio, minha cruz vai ser a ponte pra chegar do outro lado.